Set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Número 8 esta semana para tema novo, entrada para o 8º lugar deste Always Love the Film, são os Underworld. Power Play. Hey. We'll be right back. Maximum power. It's satisfaction. My sense. Seguimos em frente para conhecer o número 7, onde está Sasha Lopez, All My People. É o single que está na 7ª posição esta semana. Power Play 7. Funky beat. Live set. Número 6 para Robert Owens, Deep Down, a remix dos Chocolate Puma. Power Play. 6. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93 119 5842 ou em publipt.info/liveset. Estamos de volta agora para a segunda parte da contagem dos 10 temas de dança com maior sucesso neste momento em todo o mundo. E vamos então para o número 5, onde está Bob Sinclair, featuring Roland Clark. O single chama-se Give Me Some More. Power Play. 5. Give me some more, some more, some more. Esta semana para Reggie e Kaya Jones. É tema novo. O single chama-se Take It Off. Power Play. 4. Número 3, também entrada direta para a terceira posição, tema novo nesta contagem, Usher e Pitbull. O single já muitos conhecem, chama-se DJ Got Us Falling In Love. Coldplay. Thank you. It's a movie and you just TiVo'd. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Yeah, but that would do make a bedrock. Mommy on fire, so red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby. But that should know that tonight is just me. Give it tonight. The DJ guy's falling in love again. Yeah, baby, tonight. DJ guy is falling in love. Let go. So dance, dance like it's the last night of your life. Life won't get you right. A segunda posição esta semana a pertencer a Roger Sanchez. Este tema já foi número 1, chama-se Together, e e conta com a participação dos Far East Movement. É o número 2 esta semana. Power Play 2. Live Set. Finalmente chegamos ao topo da contagem, como muitos já poderão adivinhar, mantém-se o primeiro lugar da semana passada, este Barbra Streisand. O single é do projeto Duck Sock e é então o número 1 esta semana. One. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand.

djzelwish.com. djzelwish.com. djzeluis.com. djzelis.com. Maximum power. Get satisfaction. Life sense. Life sense. DJZeluis.com.

eyes at you. Yes and no, boredom kills like poison. Some begins with a beat, beat, B-O. His mind has abuse. Yes and no, boredom kills like poison. Some begins with a beat, beat, B-O.

djzeluis.com. Dizemos botar a gostar. Sundarobo, um volta na praça. Dizemos botar a gostar. Sundarobo, massagem na costa. Dizemos botar a gostar. Sundarobo, pegada na polpa. Dizemos botar a gostar. Dois passagens, jantar na Roma. Dizemos botar a gostar. Levo pra loja, comprar boas roupinhas. Dizemos botar a gostar. Rio de Janeiro, carnaval. Dizemos botar a crevar. Copacabana, com caipirinha. Dizemos botar a gostar. Copacabana, caipirinha. Temos que dar gostar. Copacabana, caipirinha. Temos que dar gostar. Copacabana, caipirinha. Temos que dar gostar. Copacabana, caipirinha. Temos que dar gostar. Horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live set. Essencial. Live set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front.